Olha o repertório, seu menino. Eu quero a pila. Se não valorizar, com certeza você vai me perder. Agora eu te amo sim, e juro não vou suportar. E você me enganar, cansei de te perdoar. Escuta o que vou dizer, te quero mais do que a você. Venha! Quando bate, meu filho.